Expresso. Ouviu? Gostou? E o grande evento, talvez o maior evento aqui de Guaranésia desse ano, é o Festival de Teatro, que vai ser realizado no mês de setembro, né? É, aqui em Guaranésia. E o Maurinho, Mauro César da Silva, está aqui para a gente falar sobre esse festival que está chegando, meu amigo, cada vez se aproxima mais. Tudo bem, Maurinho? Tudo bem, Antônio Cláudio, bom dia, tô meio sem voz. Né? Esse não é o Maurinho, o pessoal deve estar falando. É o Maurinho. Desculpe, sim, mas tô meio sem voz, né? É. Mas, sim, é um grande prazer estar aqui e poder falar do festival que vai estar acontecendo em setembro aqui em Guaranésia. Maurinho, não foi fácil trazer esse festival, sei que já é um sonho antigo, né, meu amigo? É, esse é um sonho bem antigo. Aconteceu na década de 90, né, a Mostra de Teatro. Sim. Na época o Preto, o Fernando tava organizando, né? E agora o festival que tava, era um sonho nosso, né? Tinha até conversado muito com o Preto no final do ano pra gente tá fazendo e tal, e vai dar certo, agora virou uma realidade. Por que que é tão difícil realizar um festival? O que que envolve um festival para ser tão difícil, Maurinho? Olha, o festival, ele envolve, claro, a parte financeira principalmente, né? Que é você ter um dinheiro para fazer um festival bom. É, e depois também você tem que ter um conhecimento pessoal, conhecer o pessoal, você ter uma amizade para você estar. Porque ser o primeiro, você tem que trazer vários grupos bons. E você só traz grupos bons a partir do momento que eles te conhecem, que eles têm uma confiança no teu trabalho e tal. E também envolve uma parte de alimentação, parte de hospedagem. A estrutura é grande. A estrutura é grande. Tá, porque a gente tá falando de um festival de um grande nível, né? Sim. Porque para fazer um festival. Porque eu fico imaginando, mas é tudo artista, vem para aí, dorme em qualquer lugar, não é bem assim, né? Não, acho que não. Gente que deve pensar assim, mas não é assim, né? Meu aquele lance de circo do passado, meio mandembe, não tem nada disso. Hoje é um lance profissional, né? É, a gente tenta. Aqui a gente sempre vai tentar fazer, a gente vai tentar fazer o quê? A gente vai tentar arrumar casas, né? E deixar esse pessoal em casas. A gente vai para fora, a gente sempre tá no, ou escolas ou alguma coisa do tipo, né? Mas para ser um alojamento ali. Aí aqui a gente vai trabalhar com casas, no aluguel de casas, de algumas casas, para poder colocar esse pessoal que vem, que a gente espera que. Mas aí não aumenta o custo, Maurinho? Então, mas é que nós estamos no como o festival vai ser 8, 9, 10 e 11, 8 e 9 tá tendo aula. Então não tem como você usar uma escola, então. É, tá. A gente vai trabalhar com isso, lógico. Vai envolver um custo maior, a gente tá correndo atrás, estamos correndo atrás aí, é uma luta, mas vai dar tudo certo. Maior dificuldade, então, é a questão financeira mesmo, Alen? É, questão financeira é a maior dificuldade. Mas e aí, como é que consegue, então, grana para fazer um festival desse porte que vocês estão pretendendo fazer? Bom, nós temos uma verba nossa, né, do Prêmio Sena Minas, conseguimos um apoio da prefeitura, né, e também estamos aí tentando uma verba a nível estadual. Nosso amigo Joãozinho Campes está trabalhando em Belo Horizonte para que aconteça esse patrocínio para o nosso festival aqui. E daí a gente vai. Mas vamos então imaginar que no pior dos cenários essa verba não veio. E aí, Maurinho, a verba não veio lá do estado, como é que faz? Aí a gente tem que correr atrás por aqui. Mas o festival vai acontecer. Porque ele já tá acontecendo. Já tem inscrições, já é uma realidade o festival. Já, então vai acontecer no mês de setembro, dias 8, 9, 10 e 11. São 4 dias aqui em Guaranésia. Exatamente. Quinta, sexta, sábado e domingo, é isso? Isso. Quinta, sexta, sábado e domingo. Vai ter teatro nas praças, em vários locais, no clube. A gente tá conversando com o clube pra ver se consegue ir lá, a estação, no próprio espaço Máscaras. E a gente. Porque os dois são duas categorias do festival. Espaço alternativo e rua. Então vai estar acontecendo teatro por vários locais da cidade. O Centro Cultural não está incluído nisso aí que você falou? Não, porque daí seria palco, né? E o Centro Cultural está para ser inaugurado na época, né? Então a gente, não sei, eu acho que vai inaugurar, se eu não me engano, no dia 10 ele não estaria inaugurado e a gente não teria, não tinha uma certeza lá no começo do ano se estaria, se não estaria. Então a gente resolveu fazer só espaço alternativo e rua. Tá, mas rua a gente tá falando do quê, Maurinho? Guaranésia inteira, qualquer lugar de Guaranésia pode estar tendo uma peça de teatro. É, nas praças, no espaço aberto, né? Só é ocupação do espaço público que a gente fala, né? Então qualquer lugar, a gente vai depois soltar uma programação prévia com os locais que serão apresentados, mas a gente vai escolher praças centrais, praça do cemitério, escolher vários pontos, né? Pra que que tem essas apresentações. Eu me lembro que naquela mostra que a gente teve nos anos 90, o pessoal andava pelas ruas de Guaranésia apresentando. A gente vai ter algum grupo que faça isso? Com certeza. Além de que a gente está programando para no dia da abertura, né? Após a abertura que a gente pretende fazer na Câmara Municipal, fazer um cortejo com todos os artistas, com a nossa bandinha, e fazer um cortejo pelas ruas da cidade, ali principalmente no centro. Tem, sim, inscrição de grupos que fazem o cortejo também, que andam pela cidade. É que a gente tem que ver depois a seleção, né? Como quem vai ser selecionado, quem não vai ser. Porque a gente está falando de inscrições, o Maurício já falou aqui que as inscrições estão abertas. Eu fico imaginando que um festival desse nível, com o nome que o Máscaras tem, deve ter muita gente interessada em participar desse festival. Mas não dá para todo mundo que se inscrever participar, Maureen. Dentro do regulamento são 16 grupos. A gente está prevendo, pensando, se por acaso for um número muito grande de inscrições, até aumentar para 18, porque ainda tem um espaço vago dentro da programação. Mas a gente quer trabalhar com 16 grupos para que também não canse, né? Nem os artistas, nem o próprio público, né? Porque às vezes você vai em festival que tem 6, 7 espetáculos por dia, então você tem hora que cansa até, você não aguenta assistir tanto espetáculo. Então a gente vai trabalhar com 3 espetáculos durante a tarde e 2 à noite, vai ser o que a gente vai trabalhar. 3 e 2, 5 por dia ali, 3 no período da tarde e 2 à noite. E na abertura a gente faz só 3, no domingo a gente faz menos também, porque tem um encerramento à tarde, então dá pra... Mas e essa seleção, quem que vai escolher lá os inscritos? Acho que a tarefa não deve ser das mais fáceis, né, mano? Não é. Nós temos uma comissão, né, de avaliação, composta pela Jaqueline Stamponi, que é professora do Máscaras, formada em artes cênicas, bacharel em artes cênicas pela UFOP. A Elisa Pascoal, que é de Monte Santo, que também faz parte do grupo Máscaras, também formada em artes cênicas pela UFOP, né? E o Vitor Ribeiro, que veio de Santa Catarina, né, Florianópolis, é um pesquisador do teatro, principalmente teatro de rua, já rodou todo o país pesquisando, faz parte do Máscaras também, e também eu também vou estar junto com eles. Os 4 que vão estar selecionando esses inscritos. Isso. Aí para participar, né? E para esse grande festival. Maurinho, vou fazer um intervalinho para dar uma descansada na sua garganta e a gente volta já dando sequência. Inclusive vai ter palestras importantes. Ricardo Inhan, vai estar por aqui, o Emerson de Paula, Rogério Lopes, a gente vai falar quem são essas pessoas daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, que é bem rapidinho. Programa Expresso. Sábado, só dá Expresso. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM, a sua rádio. Maurinho, tô vendo aqui os palestrantes, não sei se já tá fechado todos aqui. Pessoal que vai dar oficina de dramaturgia, né? Trajetórias e territórios. Oficina de dramaturgia, criação de novas poéticas com Ricardo Inhan. Quem é Ricardo Inhan? Ricardo Inhan, ele é de Guaxupé, natural de Guaxupé, ele mora em São Paulo. Ele é um grande dramaturgo, já tem várias peças escritas. Tanto é que as peças dele eles estão até em uma turnê agora em São Paulo, estão fazendo um trabalho em São Paulo. Ele também trabalhou na GNT, escrevendo para uma série de televisão junto com o Celton Mello. Agora ele é contratado, se eu não me engano, da Globo. Então ele é muito capacitado e amigo nosso, né? Conhecido da gente desde quando era moleque, trabalhava aqui em Guaxupé com o teatro, muito gente boa. Precisamos trazê-lo aqui no programa quando ele estiver em Guaxupé. Com certeza. Com certeza. O Trajetórias e Territórios, a Memória Afro-Brasileira com Elemento de Criação, com Emerson de Paula. Emerson de Paula é doutor em artes cênicas, professor da UFOP, é secretário de Cultura de Ponte Nova. Amigo nosso também, já teve aqui em Guaranésia, teve aqui no Expresso, não. Sim, sei se você lembra. Lembro. Deu uma entrevista aqui, já fez um trabalho com Máscaras, super capacitado, e vai estar aí fazendo esse trabalho também dentro do festival. E o Jogo das Máscaras Tradicionais da Cultura Popular Brasileira com Rogério Lopes. Rogério é doutor em artes cênicas também, é vice-diretor do Teatro Universitário da UFMG, é professor de artes cênicas lá na UFMG, fez um trabalho muito grande, a tese de mestrado dele, ele é mestre até, foi em cima das máscaras, principalmente da Folia de Reis, junto ao jogo cênico, e essa oficina, ele já fez um trabalho com máscaras em Guaxupé, a gente fez um trabalho com ele, e eu quis muito trazer ele pra cá, porque ele, além de tudo, é uma pessoa muito gente boa, amigo, então, e capacitado demais, né? É uma grande reunião de amigos, então, Maurinho? Com certeza. É isso, é uma grande reunião de amigos. Mas que frutos isso vai trazer para Guaranésia, na sua visão, depois do festival? Olha, dona Cláudia, um dos dos frutos, assim, vamos dizer, dos objetivos que o festival tem, um dos maiores, é a formação de público. Porque Guaranésia teve todo um trabalho cultural, artístico, né? Principalmente na área do teatro e da dança na década de 90 e começo da década de 2000, né? E hoje, eu tô até dando aula no ginásio, minha turminha lá, um abraço para todos até, e as escolas, às vezes, tem muita gente que nunca viu teatro. Não sabe o que é teatro. Tem uma geração e duas gerações quase inteiras que não sabe o que é teatro, porque antigamente tinha o Centro Cultural, sempre estava tendo teatro lá, pelo menos uma vez por mês estava acontecendo teatro, acontecendo festival de dança, tinha muita coisa. E hoje não tem. Então, a intenção é a formação de público, é fazer com que essas, principalmente as crianças, né, os adolescentes, tenham contato com o teatro, assistam peças boas, né, artistas bons, e que daí eles possam começar a estar tendo esse contato e depois estar até além de querer assistir teatro, estar querendo fazer também, porque o teatro não é só para apresentação, o teatro ele é um formador, né? Ele forma a pessoa, ele forma caráter, ele forma a personalidade das pessoas e principalmente para os adolescentes hoje, isso é muito importante. Esse é o primeiro de muitos atos, Maurinho? Com certeza, espero que sim. A ideia é essa? A ideia é essa, primeiro ato de um... esses dias eu estava pensando, nossa, já pensou quando chegar no décimo ato? Meu Deus. Tem muito chão pela frente. E começou muito bem, o primeiro ato vai estar homenageando. Qual que é o nome do troféu mesmo, Maurinho? O troféu do festival vai estar homenageando a grande dama do teatro guaranesiano, a dona Augusta Silva Nerdi, que foi, né, uma grande atriz. Ela é uma apoiadora do teatro. E a hora que eu fiz até o convite para ela, se emocionou até, e eu acho que é uma grande homenagem, uma justa homenagem a ela. Sim, importantíssima. E é bom até pra gente lembrar aqui todos os nossos ouvintes que esses grupos que vêm participar, eles vão estar concorrendo, né? Exatamente. Eles vão estar participando de uma competição. É uma mostra competitiva. Então a gente vai ter prêmios, eu anotei aqui, melhor espetáculo, direção, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, ator, atriz revelação, cenário, trilha sonora, maquiagem, caracterização, figurino das categorias de rua e espaço alternativo, né? Tem o prêmio geral, pro melhor espetáculo. O espetáculo leva um prêmio em dinheiro de R$3.000. Todos vêm, a mostra competitiva, então até, como se diz, os espetáculos vão estar bem assim... Claro, afiadíssimos, né? Para poder... Tá concorrendo esses prêmios. Você falou das homenagens. No troféu leva o nome da dona Augusta, mas nós temos outros homenageados. Vão ser seis homenageados, né? Que a gente está homenageando. Como o festival é em comemoração aos 15 anos do Grupo Máscaras e os 23 do TEG, que o Grupo Máscaras leva a razão social do TEG, Teatro Experimental de Guaranésia, nós vamos estar homenageando pessoas que passaram pelo Teatro Experimental de Guaranésia, que fizeram essa história juntamente com o Máscaras. A gente vai homenagear Fernando Romanelli, que foi o criador do TEG, né? Um grande diretor, ele incentivador, ele foi o cara, né? Diretor de filmes, né? Isso, tudo, exatamente. Vamos homenagear o Alberto Emiliano Preto, né? Que foi o primeiro presidente do TEG, a nossa primeira diretoria, onde ele era presidente, eu era vice-presidente, tinha tudo um pessoal ali envolvido quando a gente criou esse movimento, né, do TEG. Regiane Pérez Soares, a Regi, que foi uma grande batalhadora também no início do TEG, batalhou muito e trabalhou teatro com a gente, comigo, e saudade demais da Regi, então acho que ela merece também uma homenagem. Vamos homenagear também o Daniel Melo, que não precisa nem falar, né? Ele foi um dos batalhadores comigo do Grupo Máscaras, participou da primeira peça, fez tudo, muita coisa. O Máscaras deve quase tudo para ele, né? E vamos homenagear também uma pessoa que vem no teatro há muitos e muitos anos aqui em Guaranés, que é o Tato, né? O Gilberto Ribeiro Alves, que está junto com a gente, apoia tudo que pode apoiar em cima de teatro e está dentro. É um grande incentivador cultural. Já foi, inclusive, aí secretário, né? Já foi diretor de cultura. Diretor de cultura, né? Então são grandes os homenageados. Exatamente. E também nós vamos homenagear a figura, né? Eu tive o prazer e a honra de fazer uma peça com ele, que é o senhor Roberto Segretti, que tem uma história com teatro de arena, com grandes atores que ele trabalhou, começou junto com Lima Duarte, começou com Paulo José. Então, são figuras assim extremamente importantes. O Roberto passou aqui, acho que uma das primeiras edições do programa Expresso, a gente teve o prazer de recebê-lo aqui. É uma figura, eu sou muito querido, realmente. Paulinho, tem o baile, né? O grande baile de máscaras também, exatamente, né? Exatamente. Pra quem pensou que era só isso, não, ainda tem um super baile, mas o baile vai ser só pro pessoal inscrito, só pros grupos ou pra todo mundo? Já tá definido isso? Não, ainda não, que a gente não tem, até a gente tá vendo o espaço, vai ser um espaço maior, vai ser um espaço menor, mas é o baile de máscaras que vai ser no dia 10, né? 10 de setembro, véspera do aniversário do Grupo Máscaras, dia 11 é o aniversário do Grupo Máscaras, e todos trajando máscaras, e aí a gente vai ver como vai ser, sei que os artistas vão estar todos, e a gente vai ver como vai fazer também com o pessoal que esteja aqui, assistindo, né, pessoal? Porque vai ser um, é uma festa, imagina, né? Que vai uma ter festa pouca gente, né? Muita gente. Maurinho, show de bola, e a gente vai continuar acompanhando, viu? O festival, qualquer novidade aí, você vai passando, tenho certeza que muita coisa ainda não foi fechada, né? Não, ainda mas não. A gente vai estar acompanhando sempre por aí, e tudo que você tiver de novidade, passa pra gente, por favor. Ô, dona Cláudia, é muito bom a gente ter esse espaço, o festival, até agora, inscritos, né? É, nós já temos... É, acho que 6 ou 7 cidades de 6 estados, cidades de grupos de atrás de 6 ou 7 estados vindo do Pernambuco. Dá pra falar de alguns? Pernambuco? Temos Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. Tem um pessoal do Sul, lá do Rio Grande do Sul, histórias também. Histórias completamente diferentes, culturas exatamente completamente diferentes. Exatamente. A gente vai ter realmente um grande festival. Vai ser um grande festival, e eu convido a todos para que participem, né? Das apresentações, porque vão ser peças maravilhosas. Sim, formatos diferentes, tudo diferente. Vamos ter de Nelson Rodrigues, a culturas populares, vamos ter cultura lá do vários Sul, assuntos, né? Importantes que estão aí, como violência, são vários assuntos que vão ser debatidos, vão ser mostrados, né? E também debatidos dentro, sim, do festival. E a gente vai falar muito sobre isso aqui no programa Expresso. Valeu, Maurinho. Obrigado, Antônio Cláudio, desculpa pela voz. Obrigado, que isso, show de bola, show de bola. Abraço. Grande abraço, a gente vai fazer um intervalo comercial e na sequência tem o cantor Zé Neto, cantor que vai estar lançando sua nova música aqui no programa Expresso, Menino de Mococa. Programa Expresso.